Se for assim, não quero pra mim. O barato é louco, é pura simpatia. É fácil quando você ganha na mão sem conquistar. É mais difícil quando você tem que trabalhar. Frase pronta não é frase de efeito. Tudo nessa vida se dá um jeito. Grades com ferpas, arames deflagrados. E os maiores pensadores vieram da favela. Nada tive nessa vida, nada perdi. Quando você está no canto só seu, escrevendo uma frase, uma palavra, uma letra. Tinta de fuzil sai da ponteira da minha caneta. Armados até os dentes com meus livros e os meus pensamentos. Imune de qualquer arrastão. Tem mano que fala que é do rap. Ser do rap é vontade ou é desejo? Se Deus descer do céu, não vai ter festa. Mão na cabeça, eles querem atenção. Entendeu? Antes eles do que eu. Mar, vento, traz tempestade. Um copo com água traz um pouco de verdade. Ô mãe, estou sobrevivendo sem nenhum arranhão. Lava a alma desse poeta. Deus que me fortaleça. Não deixa eu desistir dessa missão.